Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Café Brasil. Aqui tem café no bule, música popular brasileira e temos com conteúdo. Acesse www.lucianopires.com.br e venha ajudar a despocotizar o Brasil. O Café Brasil de hoje abre com um texto de Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos violentos, mas o silêncio dos bons. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Eu não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com glu glu. Eu estava num evento para os fornecedores de um dos maiores grupos industriais do Brasil. Eles tentavam renovar o relacionamento com sua cadeia de fornecedores. Antes da minha palestra, fui apresentado ao diretor industrial do grupo. No segundo coice, eu percebi a dimensão da cavalgadura com a qual eu tratava. No dia seguinte, me disseram que tudo foi muito bem até o tal diretor industrial fazer o seu pronunciamento. A mula passou o tempo todo ironizando e ameaçando os fornecedores. Destruiu o evento. Aquele troglodita me fez refletir sobre aquilo que chamo de pequenos executivos. Uma praga abundante no Brasil, mas, na verdade, não só no Brasil. Café Brasil. Conversando com um amigo que dirige uma agência de publicidade, eu ouvi das dificuldades que ele anda tendo com um grande cliente. Quando trato com o diretor ou o presidente, eu resolvo num instante. Mas a garota que eles colocaram como gerente de marketing transforma minha vida num inferno. Não sabe o que quer, não tem experiência, pede mudança sem sentido, volta atrás. Isso tudo é custo, tempo perdido e um baita de um estresse. Conversando com dois amigos que são atores, eu ouvi de seu sofrimento ao participar da escolha de elenco para um trabalho. A diretora de casting, na verdade uma diretora artística frustrada, após passarmos horas esperando nossa vez, disse grosseiramente para irmos embora, sem ao menos nos testar. Foi humilhante. Isso porque você não viu como são tratadas as modelos. Até empurrão eu já tomei, com o coordenador me chamando de gorda na frente de todo mundo. Virei as costas e fui embora, humilhada. Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. Desventura. Não se vá. grande estilo. Você está ouvindo Jane Yerondi, uma espécie de Sandy Júnior dos anos 70, no clássico Não Se Vá. A dupla era composta pela cantora Jane Vicentina do Espírito Santo, que formava os Três Moraes com os irmãos Sidney e Roberto, entre 63 e 70. Participou da faixa Com Açúcar Com Afeto, do LP Chico Buarque de Holanda. Em 1970, casou-se com Erondi Bueno e formou uma dupla romântica de muito sucesso, que até hoje apresenta-se pelo Brasil. Fala a verdade, hein? Jane Erondi, você não curtiu esse som naquele radinho de pilha, não, hein? Não se vá. O seu ciúme é o culpado desta minha desventura. Não se vá. Costumo dizer sempre a meus fornecedores que o grande desafio não está na sua capacidade de produzir bons produtos ou serviços, nem de desenvolver boas ideias. O desafio está na mediocridade de seus clientes, na mediocridade dos subalternos que recebem um poder para o qual não estão preparados. Não sabem como se comportar, não têm educação, desconhecem o trabalho que estão coordenando e não têm a menor visão de negócios, mas estão lá, desempenhando a função de executivo, o que tem o poder, o que define as coisas. Lembrei-me de algo que li tempos atrás, eu não sei quem escreveu, perguntando de que vale um engenheiro, um médico, um advogado incapaz de emocionar-se com um livro, com uma música, com um filme. Um profissional tecnicamente perfeito, mas absolutamente ignorante sobre outros aspectos, tão ou mais importantes que o conhecimento técnico, e que são essenciais para compor um grande executivo. São esses que eu chamo de pequenos executivos. Muitos são reconhecidos pela empresa como capazes de produzir resultados. Conheci um assim. Veio para o Mercosul, mudou toda a unidade que gerenciava, mandou gente embora, cortou despesas, mudou o foco dos produtos e conseguiu tirar um resultado excelente. Pelo menos enquanto ele esteve aqui. Quando foi promovido pelos bons resultados, deixou para o sucessor, um brasileiro, é claro, uma bomba relógio que não demorou a explodir. Tecnicamente perfeito, ele ignorava a existência de outras coisas além da produtividade, da eficiência e do curto prazo. Ignorou a marca, a percepção dos clientes, os serviços agregados, a reputação, os relacionamentos construídos pelo tempo. Ele era um pequeno executivo. Esqueceu que educação, cultura, respeito e boa vontade, que infelizmente são atributos intangíveis, são as verdadeiras bases para a construção de um líder. Mas gente assim não é cobrada por isso. Café Brasil. Pois eu vou parafrasear Warren Buffett, um dos maiores investidores de Wall Street. Se você perde dinheiro, eu poderei ser muito compreensivo. Mas se você mancha a reputação da nossa empresa, eu serei implacável. Percebeu? Dinheiro é tangível, curto prazo, resultados. Reputação é intangível, longo prazo, percepção. Olha, eu torço para que o diretor industrial, a supervisora de marketing e a diretora de casting do início deste texto estejam dando ótimos resultados. Será uma pequena compensação para a destruição que aqueles pequenos executivos estão causando à reputação das empresas nas quais trabalham. Aliás, que estatura tem uma companhia que emprega, mantém e promove pequenos executivos, hein? Por isso quero deixar claro ao povo brasileiro que o governo, junto ao Congresso, vem trabalhando num prazo a ser estipulado para que possamos recuperar as alíquotas do Produto Interno Bruto. Sendo assim, a partir do mês que vem, o salário mínimo sofrerá um aumento de 3,04,7%. Alô, povo, agora é sério! Chora cavar! Vai! Bam, bam, bam, Brasil! pensando no povo brasileiro, no sufoco que passamos cada ano que passa. Promessa nos faz, mas ninguém acha graça. Mas eu acredito que há uma solução, alcançando um objetivo pro nosso coração. Então vai lá, cidadão. Faça por você, não se sinta um derrotado e lute pra sobreviver. Lute pra sobreviver. Moro no Brasil, não sei se eu moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental. Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental. Agora tem aqui a causa do nosso problema, miséria e fome derrotam, derrotam nossa nação pra completar. Tem, tem violência, cidadão, precisamos sim. Mas é por nossos irmãos, com a ajuda de Deus. Deus! E por que não? Então vai lá, cidadão. Passa por você, não se sinta um derrotado e lute pra sobreviver. Oh, yeah! É, moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental. Farofa carioca. Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental. É, a inteligência é fundamental. Você está ouvindo Moro no Brasil com a banda Farofa Carioca, que tinha 12 músicos. Essa banda teve um único CD, o Moro no Brasil, lançado em 1998, e que misturava rap com soul, com samba e com funk. Representante da música popular carioca, a banda não gravou mais CDs e procura um espaço agora sem a voz que você escuta aqui e que é do Seu Jorge, que segue a carreira como ator e músico, tendo feito um papel-chave no filme Cidade de Deus, uma negalinha. Presta atenção na letra. Do nosso problema, miséria e fome derrotam, derrotam nossa nação pra completar. Tem, tem, tem violência, cidadão, precisamos sim fazer por nossos irmãos com a ajuda de Deus. Deus! Duvida? E por que não? Então vai lá, cidadão. Passa por você, não se sinta um derrotado e lute pra sobreviver. Oh, yeah. É, moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental. Vem, farofa! Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental. Eu era um garoto. Já tinha passado aquela propaganda dos cobertores Paraíba na televisão e eu estava assistindo em preto e branco um filme qualquer. Caminhei até o aparelho, girei o seletor de canais, pois não tinha controle remoto naquela época, e caí num filme do lobisomem. Na hora que o homem vira monstro, a transformação era grotesca. Aquele monte de pelos aparecendo, e os dentões, e o close no bicho que vinha em direção a gente. Eu fiquei arrepiado. Os olhos esbugalhados e sem coragem de ir lá mudar o canal. Que horror! Como é que uma pessoa normal, igualzinha a qualquer um de nós, vira um monstro de uma hora para outra, hein? Pois, depois que eu cresci, já vi um monte de lobisomens. Gente que é normalzinha, legalzinha, até receber uma promoção e vira lobisomem. Quando é homem, lentamente os testículos sobem para o cérebro e o sujeito se sente poderoso. Quando é mulher, eu não sei bem o que é que sobe, mas que sobe, sobe. E o monstro começa a fazer vítimas, entre quem, pouco tempo atrás, era igualzinho a ele. No mundo dos negócios, acho que isso tem a ver com o despreparo das pessoas para a nova posição. Ganham status, passam a ser mais do que as pessoas com as quais conviviam e não sabem lidar com isso. E aí, viram lobisomens. Que tenso isso, né? Bom, eu falei daquele anúncio dos cobertores Paraíba. Vamos ouvir de novo, hein? Nosso comercial, por favor. Já é hora de dormir. Não espere mamãe mandar um bom sono pra você e um alerta despertar. Na hora de dormir com os cobertores Paraíba de Acrilã, não precisa a mamãe mandar. Ah, que saudade. Para você que é novinho e não lembra disso aí, eu vou contar uma história deliciosa. Quem tem 50 anos como eu sabe, né? Na nossa época, esse anúncio em preto e branco passava na televisão sempre no mesmo horário. E era o horário que os pais aproveitavam para botar a molecada na cama. Quer dizer, passava a propaganda, todo mundo ia para a cama. Imagina hoje em dia, né? Muito bem. Um ouvinte, Camilo Carneiro, me mandou uma frase. Quereis ver o vilão? Bota-lhe o bastão na mão. pois essa é a mágica que transforma homens em lobisomens, o poder. Como nos pequenos executivos, o poder é o fiel da balança. E será que dá para ter poder sem virar lobisomem, hein? Eu acho que sim. É tudo uma questão de preparo, principalmente num aspecto que as empresas não se dão conta, pela impossibilidade de medir, a capacidade de julgamento. Julgamento é a habilidade de antecipar as possíveis consequências de uma ação e então avaliar como os resultados dessa ação se encaixam num objetivo maior. Se a pessoa não foi preparada para usar um julgamento adequado, temos pequenos executivos e lobisomens. Adeus, casa de farinha, roda de puxar mandioca. Adeus, aquela menina que me deu a tapioca. Café Brasil. Pergunto-me quantas empresas estão realmente preocupadas em dar às suas chefias uma base sólida para que as decisões sejam tomadas, usando o melhor julgamento possível. E na política, hein? E nós, hein? Como estamos nos preparando para refinar a nossa capacidade de julgamento? Será que o conhecimento que temos sobre o ambiente onde trabalhamos, sobre nossos clientes, sobre o mercado, nos dá uma base suficiente para boas decisões, hein? Tenho minhas dúvidas. Tudo que tenho visto são programas de treinamento voltados para a eficiência operacional, para ensinar a fazer cada vez melhor aquilo que a gente sempre fez. Vejo também uma pressa insana na busca por certificações teóricas que garantam pontos aos currículos das empresas e dos profissionais. Nenhuma preocupação com o bom senso, com a cultura, com o repertório, com a arte de pensar, com a polidez, com o apreço. Tudo o que tenho visto são fábricas de lobisomens. Quando à meia-noite me encontrar junto a você, algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê. Quando à meia-noite me encontrar junto a você, algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê. Dona Senhora, meia-noite eu canto essa canção anormal. Dona Senhora, essa lua cheia, meu mundo treme, que será de mim? Te faço força pra resistir a toda essa tentação. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem. Tá lembrando, hein? Essa música chama-se Canção da Meia-Noite, de Zé Flávio, e é interpretada aqui por um conjunto gaúcho chamado Almôndegas. Entre os integrantes do conjunto estavam os irmãos Cleiton e Cledir. Em 1976, essa música foi trilha sonora da novela Saramandaia, da Rede Globo, que foi escrita por Dias Gomes e levou o realismo fantástico para a televisão brasileira. Quem não se lembra de Ari Fontoura virando lobisomem nas ruas da pequena Saramandaia, hein? Me esconder na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê. Um vampiro. Então, leio uma entrevista do poeta Ferreira Goulart com um trecho delicioso. Diz assim: olha, publicar um poema é como ter na mão o original de um pintor. A crítica sobre um quadro é uma coisa, mas você já imaginou ter nas mãos o próprio quadro? A diferença é que o quadro reproduzido no suplemento se resume a uma cópia fotográfica, enquanto o poema é uma obra de arte original. Se você publica em seu suplemento um poema, você está publicando o original de uma obra. Então, é preciso valorizar culturalmente os suplementos. Chega de entrevistas, de resenhas que às vezes não dizem nada. Eu gostaria de reafirmar tudo isso aqui, porque estamos vivendo uma época em que os valores culturais vêm sendo substituídos pelo entretenimento. A mídia transforma tudo em entretenimento. O único valor que existe é a notícia, a novidade sob forma de notícia. E isso é uma ameaça ao ser humano, porque esse pessoal jovem que está sendo manipulado pela mídia não se preocupa em sua formação literária com a experiência do que seja a obra de arte, que não é uma realização gratuita, mas uma necessidade profunda do ser humano. E o que acontece, hein? Acontece que, quando se esgota o mito da juventude e o sujeito já não tem mais como pular o rock na praia de Ipanema, quando acaba tudo isso e ele começa a bater pino, não tem para onde se voltar, porque lhe falta a verdadeira experiência da arte. Quem disse isso tudo foi um poeta, Ferreira Goulart. Café Brasil. Mas, fala a verdade, você se imagina dizendo para o seu chefe que uma obra de arte é uma necessidade profunda do ser humano, hein? Nesses dias de celebridades vazias, de culto ao dinheiro, quem é o tonto que vai perder tempo com uma pintura, hein? Quem é o babaca que se emociona ouvindo uma orquestra sinfônica? Quem é a bicha que fica com olhos marejados ao ler um poema? Quem é o trouxa que perde tempo lendo livros, hein? Quem é o irresponsável que ainda acredita na verdadeira experiência da arte? Acho que só os poetas, não é mesmo? Mas eu não sou poeta. Ou será que eu sou poeta, hein? Nós somos poetas. Quem são os poetas, hein? Eu vou lançar uma campanha. Troque seus políticos por um poeta. Talvez o Brasil consiga finalmente parar de bater pino. Por sinal, Maria, que com todas se parecia. Todos de olhar esperto para ver bem perto quem de muito longe é que vinha. Filhos de dois juramentos, todos dois sangrentos, em noite clarinha. Você está ouvindo Serafim e Seus Filhos com Rui Mauriti, quase um hino do começo dos anos 70. E é com Rui Mauriti que estamos chegando ao final de mais um Café Brasil. Com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção artística e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. No Café Brasil de hoje, tivemos a companhia de Martin Luther King, Janeiro Ondi, Almôndegas, Farofa Carioca e Seu Jorge e Rui Mauriti. Gostou, hein? Não gostou? Acesse www.lucianopires.com.br ou ligue para 11-4195-6343. De novo, operador 11-4195-6343. E para terminar, uma frase de Christopher Morley, um poeta, escritor e editor estadunidense, que morreu em 1957. Leia todo dia algo que ninguém mais está lendo. Pense todo dia algo que ninguém mais está pensando. Faça todo dia algo que ninguém mais seria maluco o suficiente para fazer. É ruim para a mente ser sempre parte da unanimidade.